Obrigado, Sérgio. Obrigado e boa noite, gente. Se vocês estão me ouvindo bem, por favor, digite um. Estamos tendo um problema aqui com a internet. E também todo mundo está me pressionando. Entrei agora na sala, mas já entendi muito bem, Sérgio, o que está acontecendo. Sempre as mesmas perguntas: quando, quando, quando, quando, quando. Gente, um pouco de paciência, por favor, um pouco de paciência, porque já como disse anteriormente o Sérgio Vilarinho, nós somos os primeiros que temos todos interesse para começar a fazer um trabalho com vocês. Então, todo mundo pediu para ter o serviço dentro da área restrita, que cada um queria mudar os dados, já fui aberto, mas tenho que dar outra notícia também. Daqui a pouco vai ser aberto outra coisa dentro do vosso site. Várias perguntas: como posso ver o meu saldo? Meu filho, como você pode ver o teu saldo se ainda você não recebeu um SMS, se não recebeu ninguém, não recebeu nada? Mas por enquanto eu acho que todo mundo tem que se apressar para começar a construir a própria rede, porque eu acho que não todo mundo entendeu ou tem a visão daquilo que a companhia quer fazer para vocês. Porque daqui a pouco, que construiu a rede, que construiu uma grande rede, com certeza vai ter grandes benefícios desse grande negócio que a DASE Limitada projetou. Então, temos várias coisas para vocês. Várias, várias. Não é só para receber o SMS para vocês ganhar. Essa é só uma forma de como vocês vão ganhar dinheiro. Mas tudo isso ainda acho que não muitas pessoas entenderam que para ganhar dinheiro não é só receber o SMS. Quando vou receber o SMS? Esse é o sistema de marketing de rede. É o primeiro sistema de marketing de rede gratuito no mundo. Então, todo mundo vai ganhar dinheiro construindo a própria rede, porque se eu não vou receber o SMS, com certeza as pessoas que eu apresentei, eles vão receber. Então eu vou ganhar, mas eu estou esperando para receber um SMS e não divulguei o negócio, então eu nunca vou receber dinheiro, nunca. Então, no marketing de rede, quem sabe disso, o ganho é sobre a rede, não sobre ele mesmo, mas sobre a rede que ele criou. Então, eu acho que todo mundo não entendeu muito bem como é esta coisa. Não é só ganhar 6 centavos. Mas é quanto posso ganhar em cima de outras pessoas que se cadastraram abaixo de mim. É isso, é muito importante. Muito, mas muito importante. Então, a companhia, só os diamantes sabem disso, qualquer outra pessoa. A companhia tem na gaveta um monte de novidade, que cada dia tem uma novidade. Então, eu espero que vocês daqui a pouco vão entender o que a companhia quer fazer com vocês. Estamos ajudando vocês a ganhar dinheiro. E agora vou dar outra notícia: como ganhar o dinheiro. E agora vou pegar a administração da sala aqui, vou pegar para vocês entender bem o que é o nosso negócio. Quero que vocês escrevam aqui na chato, digitando 1, 10, 1000, não tem problema. Se vocês estão vendo essa slide que coloquei agora. Então, eu, a primeira coisa que quero dizer para vocês, me desculpem porque fiz essas novas slides, acabei neste momento, e coloquei no ar. É claro que eu sou italiano, escrevo com o teclado do meu computador italiano, então faltam acentos, faltam coisas, digamos que tem alguns erros, mas acho que vocês compreendam tudo isso, compreendam bem. Mas por enquanto dá para entender muito, espero que também com a minha explicação vocês também entendam e vão gostar com certeza. Fui apresentado até agora o sistema do recebimento do SMS, quanto vocês vão ganhar, mas vou repetir, vão ganhar com a rede, não recebendo um single SMS por cada um de vocês, 6 centavos, não, mas eu quero ter 10 mil pessoas abaixo de mim e eles receberem SMS para eu ganhar em cima deles. Então é muito importante a construção da própria rede. Agora vou colocar no modo tela cheia para vocês ver melhor esses slides e agora vou apresentar a notícia que você tanto esperava. O que é isso? Eu acho que já dá para entender. Foi liberado o software. Um software único, único no gênero dele. Um software que ninguém tem, nenhuma companhia. Só a DAS Limitada tem esse software. É um software que cada um, entrando na própria área restrita, e vai ser liberado depois dessa reunião, vai ser liberado. Cada um, dentro da própria área restrita, ele pode baixar e, em automático, esse programa vai se colocar na barra da ferramenta do Internet Explorer. O que é isso? É para enviar SMS. É para enviar SMS. Vocês acham que estão vendo a alocação desse software dentro da barra da Internet Explorer? Está com um contorno vermelho. Na parte esquerda vai ser colocado um número internacional, neste caso, digamos, aqui no Brasil, +55, depois o DDD e depois o número. No outro lado, vocês vão colocar o texto. Então, com este programa, vocês podem enviar no mundo inteiro SMS. Qualquer pessoa pode baixar. Agora, o programa, entrando na área restrita. Quero saber agora, digitem qualquer número, se vocês estão entendendo essa coisa e se vocês estão gostando dessa coisa. É um programa muito, muito importante. Muito, muito importante. Vocês estão vendo que é uma coisa fantástica, maravilhosa. Então, cada um na própria área restrita pode baixar esse programa para envio do SMS. Eu quero que vocês entendam agora a importância para construir a própria rede, a importância para ser parceiro na PSMS, a importância para trabalhar gratuitamente, porque não tem custo, não tem nada, tudo gratuito. A importância para convidar as pessoas para se cadastrar, para receber e também para baixar esse programa. Por quê? Porque é muito simples. Depois eu vou explicar como funciona. Vai entender a importância. Vai entender muito bem, vai entender a importância. Porque agora você poderá enviar SMS com um simples clique para qualquer celular no mundo. A um custo baixíssimo. No mundo. ma o melhor de tudo é convidar pessoas a entrar gratuitamente na tua rede e ainda ganhar dinheiro. Como? Não só recebendo SMS, mas também cadastrando, assim todo mundo vai baixar esse programa, porque vai ter uma importância muito grande, porque qualquer pessoa agora pode enviar SMS. É claro que para enviar SMS vai ter um custo, tem recarga no mínimo de 10 reais, tem recarga de 25, de 50 reais. Agora imaginem a pessoa que já tem uma rede, ele já vai ganhar com essa rede. Então o que acontece? Vocês sabem da fórmula para ganhar dinheiro recebendo SMS? Então com a mesma fórmula, apresentando 10 pessoas, então que já apresentou a pessoa, já ele tem essa rede, ele já começa a ganhar com todas essas pessoas. Eu quero comprar uma recarga de 10 reais, já eu tenho um desconto de 6%, que já o custo de SMS é baixíssimo. A pessoa que vai comprar a recarga abaixo de mim, eu vou ganhar o 4%, do segundo nível 3%, do terceiro nível 2% e do quarto nível 1%. De todas as recargas que eles compram. Mas como comprar? Simples. Agora que vamos enviar SMS, cada um vai ganhar dinheiro. Então com a recarga, com o crédito que eles vão ter recebendo SMS, podem comprar recarga se quiser. Não é não é obrigatório, mas é muito importante para quem quer convidar as pessoas ou avisar a rede dele ou comunicar com qualquer pessoa no mundo que ele conhece, enviando SMS com um custo baixíssimo. Ed é muito importante, porque agora vou mostrar para vocês a outra forma de ganho que é muito, mas muito importante. Agora imagina que é uma recarga de 10 reais. Você já, o custo é baixíssimo, mas também vai ganhar o 6%, que são 60 centavos. Se eu apresentei 10 pessoas no meu primeiro nível, eu vou ganhar o 4%. Cada um compra uma recarga de 10, eu vou ganhar 4 reais. No segundo nível, vou ganhar o 3%, que são 30 reais. No terceiro nível, que são 1.000 pessoas, é um exemplo muito simples, mas eu posso ter 200, 500 pessoas no primeiro nível, posso ter no segundo nível 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Então imagine agora que todo mundo vai usar essa coisa, eu quanto vou ganhar? No terceiro nível, se tem 1.000 pessoas com 2%, eu vou ganhar 200 reais. No quarto nível, 10.000 pessoas, se cada um desses compra uma recarga de 10 reais, eu vou ganhar 1.000 reais. Então, total por mês, 1.234 reais e 60, que eu ganho sem fazer nada. Sem vender nada. Eu não vou vender nada. Por quê? Porque eu já tenho a minha rede que todo mundo vai usar o serviço. E vai consumir. Não só vou ganhar recebendo SMS, mas também vou ganhar porque todo mundo quer usar o sistema. É o primeiro sistema de marketing de rede gratuito no mundo. Eu vou criar a minha empresa gratuita. Não preciso abrir empresa, não preciso ir na junta comercial, não preciso ir na Receita Federal, não preciso fazer nada, não preciso ter contador, não preciso ter nada. Nada, de nada, de nada. Tudo completamente gratuito. Eu mostrei um serviço que é o SMS para ganhar dinheiro, agora tem esse serviço. Agora imagine quantas coisas nós temos dentro da nossa gaveta. Mas é claro que tenho que mostrar passo a passo as coisas. Estão entendendo o que vocês podem ganhar sendo um parceiro dentro da PSMS? Não existe. Não existe nenhum sistema. Então agora, trabalhar fica muito, muito simples trabalhar. Porque cada um pode abrir a própria empresa dentro da nossa companhia. Tudo gratuito. Quem não usa enviar SMS? Quem não compra recarga no celular para enviar SMS? Eu não conheço ninguém que não faz isso. Mas todo mundo faz. 130 milhões de celulares habilitados aqui no Brasil. Todo mundo faz isso. Envia SMS. Então entendam bem agora o negócio. Quanto é importante. É muito simples uma coisa dessa. Eu fiz o quê? Nada. Me cadastrei, enviei documento, enviei tudo, enviei e convidei as pessoas para fazer o mesmo. Agora, vocês estão vendo como vai aparecer, porque já está pronto. Já está pronto dentro do site. Não coloquei o link, não coloquei porque queria mostrar primeiro para vocês. Mas depois da reunião, todo mundo vai ter o link para gravar o programa. Se quiser, pode comprar. Sem problema nenhum. E temos recarga de R$10, R$25 e R$50. Olhem, com R$10, quantas mensagens eu vou enviar? 43 SMS. Qual é o custo? 0,23 centavos cada. Qual companhia oferece SMS, mensagem para enviar a 23 centavos? Não no Brasil, para enviar no mundo. Estão entendendo isso? Com R$25, eu vou ter 114 SMS. Por quê? Porque custa 0,22 centavos. Se faço uma recarga de 50, eu vou ter 238. Por que 238? Porque custo é 0,21 centavos. Mas não esqueçam que quem compra, ele já tem 6% de desconto. E vai ganhar o 4% na sua primeira linha, 3% na segunda linha, o 2% na terceira linha, 1% na quarta linha. Estão entendendo? O negócio, além de ganhar recebendo SMS da companhia. Estão entendendo isso? Imagine agora, qual companhia no mundo faz isso? Qual companhia no mundo faz isso? Não existe. Só a Dazer. Temos já tudo pronto. E aguardem esta semana. Aguardem. De outras novidades. Aguardem. E aguardem também, porque começamos, as empresas anunciantes querem já enviar SMS. Então, quem entra no perfil da empresa que quer anunciar vai receber SMS. Não significa que cada um vai receber SMS todos os dias. Não, depende da empresa que quer anunciar. Porque se você, no cadastro, escolheu que gosta de chocolate, a empresa que quer anunciar um tipo de chocolate, você vai receber SMS. Mas se você colocou que não gosta, não vai receber. Mas com certeza, se você tem a rede, que várias pessoas colocaram que gostam de chocolate, eles vão receber. E você vai ganhar dinheiro em cima deles. E agora tem outras coisas que vocês vão ganhar, porque todo mundo quer enviar SMS a um custo baixíssimo no mundo. Uma recarga de 10, o custo é de 23 centavos para enviar em qualquer celular no mundo. Com a recarga de 25, o custo é 0,22 centavos para enviar no mundo, com R$50 a 21 centavos. Para enviar no mundo. Quero só lembrar uma coisa, que no Brasil já temos cobertura mais ou menos do 80% a 85% dos celulares. Mas agora temos também a cobertura do Claro e Vivo, CDMA e TDMA. Vão receber. Por enquanto, Claro e Vivo, GSM, ainda não recebe. Então, com a cobertura do TDMA, CDMA, temos quase 90% de cobertura de todos os celulares aqui no Brasil. Então, eu quero saber de vocês agora no chat o que vocês estão pensando e se vocês entenderam bem essa coisa. Dentro do site também vai ser explicado como funciona o nosso software chamado Mobile Bar, que por enquanto vai ser em italiano e com a marca do Mobile, mas daqui a pouco vai ter em português. É bastante baixar esta coisa, baixar, que depois atualiza em português. Então, eu acho que vocês estão gostando disso. Obrigado. É magnífico, espetacular, fantástico, incrível. Não tem nenhuma companhia no mundo que faz isso. Então, convidem pessoas para se cadastrar. Convidem. É importante criar rede. Por isso eu disse, eu achei que todo mundo brasileiro entendeu já do início qual é a grandiosidade, a majestosidade do projeto. Por isso disse, se todo mundo entende, no primeiro mês vamos ter mais ou menos 2 milhões de cadastrados. Eu queria fazer isso passo a passo, mas vocês estão antecipando tudo. Então, convide as pessoas, que é uma coisa muito, mas muito importante. Criar a rede, porque não tem nenhum marketing de rede no mundo gratuito, sem mensalidade, sem pagar nada para entrar, nada. Estão entendendo isso? Agora, eu quero dizer só uma coisa. Alexandre, você tem toda a pena liberdade de gostar, de confiar ou não confiar. A gente aqui não está pegando do pescoço ninguém. Não estamos. Eu quero só que vocês entendam a grandiosidade desse negócio. Nós estamos só e simplesmente fazendo uma inovação, uma mudança do sistema do marketing de rede no mundo. Porque com a DAS Limitage, a sua vida vai melhorar. E agora, aguardem as próximas novidades. E olhem, eu fiz tudo isso e peço desculpa para os diamantes, porque ninguém sabia desta coisa. Peço desculpa para Sérgio Vilarinho, peço desculpa para Carlos, o Reginaldo. Assustei todo mundo, eu sei disso. Peço desculpa para o Marcelo, o Gerardo, a Cristiane e para todos os diamantes. Mas é uma coisa que era uma surpresa. Sérgio, será que a empresa teria algum telefone para podermos entrar em contato? Seria de muita utilidade para nós. Temos o número de telefone, temos. Mas é impossível, Carlos, porque se vamos divulgar o número de telefone, aqui o telefone vai esquentar, o telefone vai explodir. Temos o telefone porque tem várias empresas que estão ligando, que querem anunciar. Então, para a gente é mais importante isso. Para vocês que querem tirar dúvidas, que querem perguntar, com certeza tem um diamante, tem um site, tem um e-mail, não tem problema. Eu peço desculpa se alguém não recebeu e-mail. Por quê? Por qual é o motivo? Recebi hoje a notícia do técnico que o nosso servidor não conseguia disparar e-mail. Então todos os e-mails com .com.br ficavam em espera dentro do servidor. Mas todos os e-mails com gmail.com, hotmail.com, qualquer e-mail de qualquer lugar do mundo conseguia receber e enviar. Mas agora está tudo certo no nosso servidor. A gente já respondeu a vários e-mails, só que ficaram dentro do site. Mas que agora o servidor está disparando e todo mundo vai receber. Peço desculpa por isso, mas com aquilo que a gente estava fazendo, o servidor mesmo ficou em tilt. Mas estamos fazendo tudo com passo. Temos também o nosso webmaster que não está dormindo. Ele está trabalhando noite e dias, porque não tem empresa no mundo que em 2 meses fez aquilo que está fazendo a DASE com a PSMS. Então, eu espero que vocês já entenderam bem. Queria deixar o microfone. Seria muito bom fazer a palestra também para os distribuidores. Não sei se é o caso agora, mas amanhã com certeza vai ter reunião às 16 horas e às 20 horas, toda semana, 16 horas às 20 horas na mesma sala, onde vamos apresentar tudo. Eu queria só saber uma coisa, porque todo mundo está perguntando tantas perguntas, mas está um pouco difícil responder a todos. Eu queria, se vocês entenderam bem esta coisa, ou tenho que repetir? Porque estou vendo que várias pessoas que entraram agora na sala, querem saber o que aconteceu. Mas não tem problema. Amanhã vamos fazer de novo. Peço desculpa. Vou repetir de novo. Ok. Não sei se fiz uma coisa boa. Então vou deixar o microfone para o Ivan. Por enquanto eu continuo para ver se consigo consertar aqui na sala.